recebido com nobreza até. Nadava em ouro e tinha cova de cetim. E a cada passo um grande amigo que depunha fé. E nos parentes confiava. Amigos.